Via Apache 1, Índia e Alfa. No ponto de espera da 90, chama a torre, 1-1-862, altimetro na 013. Afirmativo, via Índia Alfa, livre de táxi, o CNR 63, não, mas... 3155, contato radar na decolagem, sul para o nível 340 na saída da EL, após Leda direto Leu. Da EL, Leda EL, controle Salvador, Exo 1 Novembro. Exo 1 Novembro, controle. Nível 1-0-5, senhor, e quer fazer uma correção na chamada de pouso. Chamada de pouso aos 230. 2030, o eco do Lula. 399 para Congonhas, copia? Copia. 399, Congonhas autorizado, 360, via upper do Lula, 16. Decolada 10, primeira curva direita na Dael, Leda Bridge. Controle 11935, transponder 5462. Autorizado Congonha, São Paulo, nível 360, via upper Zulu 16, decola pista 10, curva direita, Gael, Leda Bridge. 11935, transponder, ou controle, desculpa, e transponder 5462, ou 1399. Firmando, 5462, transponder. 5462. Firmativo, chama pra puxa final. Chamaremos, posição 12. Pode passar do mesmo, que ganhar uma via de pistão no GRM. Salvador, gol 93, tio. 925, tá pronto pra Copa? Pronto, já chega. 925, Brasil autorizado, 360. Via Upper Zulu 17. Decola da pistão na zero, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 11935, transponder 5474. Ok, transição Brasília 360, Upper Zulu 17, 10 direita, Arbor Elefa 1935, 5474, transponder. Transição, chama o puxa sonar. Certo. Decolagem, pistão zero. Decolagem, né? 6-3-1-4. 8, livrou, não se escuta? 5-4-8-8, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 5-4-8-8. 2 Salvador, boa tarde, voo no 075, estabilizado final na 1-0. Então, gol no 075. Gol no 075, mantém a aproximação, a elipse está livre. Aguardando, no 075. CNR 6314, decola os 32, controle 1-9, decimal 35, boa tarde. 935, boa tarde. Salvador, boa tarde, o CNR 6314. O estacionamento é 314, contato radar na decolagem, suba para o nível 340, na saída MOMO, transição Fox. Estimativo 340, saída MOMO, janeiro 6314. Zero grau, 082. Livre embora, 075. Mandou algum 95, voltando? Siga. Por gentileza, solete a nossa subida, por favor. Arbor, transição elefa. Arbor, gente. Tango Eco Zulu 9, chama agora o Centro Recife, 126.85, alterna 133.65. 126.85, 33.62, correto, Eco Zulu 9? Negativo, corrigindo Eco Zulu 9, frequência 126.0, alternando 125.45. 260-2545, Eco Zulu 9. 21-9, livrando a direita. 219, na direita, no 075. Salvador, boa tarde, voo no 075, livrando a sua esposa. Voo no 075, Alfa Juliette pro 05. Alfa Juliette 05 na 075. Controle Salvador, Índia November Alfa, ingressão Interlagos. Reporta visual com a pista no 7. Reportará visual com a pista no 7, Índia November Alfa. Solo Salvador, o gol 1755, sente informação Romeu. Uno 755 com fins autorizados, 360, via Upper Zulu 16. Decola da pista 10, primeira curva à direita, na Dael Leda Bridge. Controle em 11935, transponder 5477. Autorizado 360 para consciência. Rota Upper Zulu 16. Saída, decola da 10, curva direita, da El Leda Brilha, transponder 5477, controle 11935, voo na 755. 755 está correto, chama para puxa acionamento. Formular para puxa acionamento, voo 1755, portão 8. Salve, Xané 6321, no puxa acionamento, remota 14. Xané 6321, remoto no 4, autorizado, chama táxi. Agora. 133-25, alternado. Ok, 3325, obrigado, bom trabalho. Tchau. Xané 6304, passado a Fox, está presente? Aguardo. Boa tarde, obrigado. Pushback, acionamento remoto 13, o TAN 3217. 3217 na remota no 13, é o número 1 para iniciar no setor aguarda. Tenente aguarda 3217. Canal 6314, está presente autorizado direto Petrolina. Está presente Petrolina, obrigado. Salvador, Índio, November Alfa, visual com a 17. Torre, 18, décimo 1, 12. Índio, 18, 12, Índio, November Alfa. Salvador, o Papo Romeu, Índia November Alpha, 1 minuto da rotatória. Índia November Alpha, chame sinal 17, vento 140 graus no 09, ajuste no 013. Chamará final 17, Índia November Alpha. Empate, Índia e Alpha, o 6321. 3217 na remota no 35, Ocean Livrar, calça, está autorizado, chama táxi. Fala, passarei 2231, seria uma passagem Romeu para Barreiras, autorização. Passarei 2231, Barreiras, autorizado, 340, direto. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Cogibo, Kilo, Oscar, Kilo, Golf, Bravo, uniforme. Corrigindo, né? Kilo, Oscar, Kilo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Ford. O controle 11935, transponder 5467. Ah, do Brasil, Autorizado Barreiras, 340, direto. Cadê o colo da pista 10, com curva à esquerda, saída Momo. Após Momo, Cogibo. Controle 6935 e o transponder 5467, passarei 2231. 2231, está correto, chama para o putback acionamento. Amanhã, passagem 2331. Ronaldo. 3365, secundário? Afim. Ok, 12685, alterno 3365, obrigado, boa tarde. Boa. 15340, via Perdolo 16. Decola da pista 10, primeira curva direita, da El Leda Bridge. Controle 11935, transponder 5507. Autorizado com fins, nível 340, via Upper Zulu 16, decola da 10, primeira curva direita, da El Leda Bridge. Controle 11935, transponder 5507, web 5729. 5729, é correto, chama para o chacanato. Chama na próxima. 077 no 612 é o número 1 para iniciar a guarda. Aguarda, 1395, 1180. 1395, boa tarde, controle Salvador sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada à Mare, altímetro no 013. E para 50.003 na Mare. No 077 vai acionar na posição enquanto aguarda o pushback. Cliente no 077. Salvador, na, o Índia November Alpha é na final do 17. Índia November Alpha, livre pouso, pistão na 7, vento 140 graus, 08 nós. Livre pouso, Índia November Alpha. Boa tarde, chame 6321. Oceaner 6321, a linha decola pistão 10, vento 160 graus, 08 nós. A linha decola pistão 10, 6321. Sérgio, eu estou ciente, assim que eu vou ao tráfego da TAM liberar a cauta autorizada de uma táxi. Ah, ok. Pode passar a gente do TAM, está autorizado de uma táxi. Para o táxi, TAM 3217, 1954 a bordo, 320, alterna Guarulhos. TAM 3217. TAM 3217, táxi autorizado via parte 1, no Índia e Alfa, no ponto 0 da 90, chama Torre 1-1-8-6-2, altímetro no 0 no 3. Parte de Alfa, ponto 0 da 10-2-2-2, comitê do estado 3217. Salvador, TAM 3190, qual é o meu? TAM 3190, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 060 na chegada Mare, altímetro no 0 no 3. Utilizado, Congonhas 360, via Upper Zulu 16. Decola da 10, primeira curva direita, na Dael Leda Bridge. Controle 11935, transponder 5506. Autorizado São Paulo 360, foi para o Zulu 16. Vai decolar no 90 com o governo direito, saída da El Leda Brinde. Controle 6935, transponder 5506. 5506, transponder. Confirmado, 5506. Correto, uma proposta de estacionamento. Santana 471. Amanhã, Santana 471. TAM 6321, decola aos 46, controle 119, decimal 35, boa tarde. 1935, boa tarde. Salvador, boa tarde, TAM 3217, está aproximando, ponto de espera da 10, pronto. TAM 3217, ali mantém 10. Ali mantém 10, 3217. 3. Confirme para mim, é 3-2-1. Só dá um nível 3-2-0 na saída a bordo. 3-2-0 na saída a bordo. 327, livre decolagem, vento 120 graus, 10 nós. Livre decolagem, 190, 3, 2, 17. Paulo Salvador, o voo no 077 para o táxi, com QOB de 167, 3 horas e 55, alterna campeã. Voo no 077, táxi autorizado via Pátio 1, Índia e Alfa, ponte 010, torre 186, dúzia, altímetro 103. Táxi autorizado via Pátio 1, Índia e Alfa, ponte 0186, dúzia, 1036, 077. Três, dois, no sete, decola os 49, controle 1 no 9, decimal 35, boa noite. 1935, obrigado, senhorita, boa noite, igualmente, bom trabalho. Procedimento LSXUI, desça para 2000 pés, altímetro 1093, reporta estabilizado. Reportará estabilizado, 95. Controle Celta, 3217, cruzando 1710 na Dial, se escuta. Então, 3217, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 na saída da EL, após Leda, direto Brito. Após Leda, direto Brito, solicita da EL da presente, autorizado? Autorizado, direto Leda. É Leda ou da EL, senhor? Leda. Melhor ainda, muito obrigado, voando Leda, então, da presente, muito grato, tá, 3217. Então, 3190, desça para 3000 pés, altímetro 1013. 3.013, 3.190. Contém, Salvador, gol 1755, pronto para puxa acionamento, portão 8. 755, autorizado, ativa ataque. Chamada para ataque, 1755. Salvador, gol 1077, próximo ao ponto de espera da recepção. Gol 1077, ali em decola, pistão 10, vento 130 graus, 109. Decola dando 0, gol 1077. Copiado, 1-1 na borda. Solo Salvador, gol 1399, puxa bem acionamento no 12. 1399 é o número 1, vai estar no setor, aguarda. Aguarda. Canal 6321 autorizado pelo Centro Recife, direto elétrico. Sim, direto elétrico, 3217. Solo o trip 5219 para puxa acionamento. 5219 autorizado, chama táxi. Chama lá. No 395, estabilizando. Zona 395, torre 118, décima meia dúzia, bom posto. 18,6, obrigado, 95. Controle, boa tarde, gol no 077. Zona 077, boa tarde, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da EL, após Leda, direto brilha. Ok, Gabriel 360 na saída da EL, confirmando após lenda, print, gol 1077. Correto. Descim, prossiga. Procedimento ele executou e desça para 2 no pé, altímetro 1-0 no 3, reporta estabilizado. Reportará estabilizado 3-1-0. 95, táxi direita, Índia, Alfa, ponto 0-0, torre, 1-8, meia dúzia, altímetro no 0-3. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. 3-1-4-5, copia? Copia, 3-1-4-5. 3-1-4-5, galeão autorizado, 380, via Upper Zulu, 1-0. Decola da 1-0, primeira curva direita, na Dael, Leda Bridge. Controle 1-1-9-3-5, transponder 5-5-2-0. 380 autorizado, via Upper Zulu 1-0, decolando 1-0, curva direita, da EL Leda Bridge, controle 1935 e o transponder 5520. 3145 está correto, chama para postback acionamento. Chamará postback acionamento, está 3145. Bom, 1755, pronto para o táxi, está alternando Campinas. 3:20 na autonomia, 138 a bordo. Ciência, táxi autorizado, via Pátio 1, Índia, Alfa, ponto de espera da 1-0, torre, 1-1-8-6-2, altímetro 1-0 no 13, no 755. Recorrente 1-0 no 13, vai iniciar Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, chama 2-118, meio gol no 755. Então, somos no portanal 4-7-1-1, está pronto para pushback, acionamento no 4. Ciência, o portanal 4-7-1-1 é o número 1 para iniciar no setor, aguarda. O trip 5-2-1-9... com 5-3 a bordo, autonomia 4 horas, alternando Montes Claros. Não entendi, o 4711 vai aguardar aí? Número 1, mas vai aguardar? Tem sequenciamento? Gol 1399 na remota, no 2 autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado, gol 1399, chama táxi. Trip 5219, em táxi autorizado via Pátio 1, Índia e Alfa, ponto espera no 0, torre, 1-8, meia dúzia, altímetro no 0, no 3. Autoriza táxi, Indy Alpha, torre 118, meia dúzia, trip 5219. Patanal 471, pode acionar a posição e assim do táxi da trip da retaguarda está autorizado para o chuveque, chama táxi. Estão acionando a posição, assim que o tráfego do trip passar, está liberado para o chuveque, Patanal 471. Chuveque acionamento, passaria do 2231, posição parte 3. Passaria 2231, parte 3, autorizado, chama táxi. Passaria 2231. Solo Web 5729, está pronto para o push e acionamento, posição 1. Web 5729 é o número 1 para iniciar no setor, aguarda. Aguardando, Web. Tem uma aeronave na curta final e outra em duna. Gente, o Macaco Delta pode realizar espera já sobre Itapuã, tráfego que está em duna agora na Airbus da TAM.